Capítulo 13 dos Fidalgos da Casa Mourisca de Júlio Diniz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 13. Maurício mandou para casa o cavalo, no propósito de seguir os primos a pé. Estes enviaram também para o cruzeiro os cães, as espingardas e os mais petrechos de caça. Os dois manos riram por muito tempo da prosápia do regedor e não se deram por satisfeitos, senão depois de terem conseguido fazer também rir Maurício, que, ao princípio, tentou admoestá-los. Deixemos o assunto, disse afinal o padre. Que destino levas? Nenhum. Nesse caso, vem por nossa casa, que não te hás de arrepender. Que há lá? Vem e saberás. O José recebeu ontem do Douro uns cascos prometedores, explicou o doutor. Adeus, adeus, aí estás tu a desfazer a surpresa. Deixa ouvir. Vou, respondeu Maurício, mas havemos de seguir o caminho que eu disser. Mas por onde diabo queres tu ir? Temos empreitada. Também vos prometo que se não arrependerão, insistiu Maurício. Oh, rapaz, se são olhos pretos e cabelos fartos, dize, e vamos lá ver isso, alvitrou o padre. Olhos, cabelos, dentes, gesto, riso, figura, tudo uma perfeição, ampliou Maurício. Onde desenterraste essa maravilha? Chegou aqui há poucos dias. Não ponhas mais na carta. Já sei, interveio o doutor. Falaram-me nela. É a filha do Tomé da Herdade. Exatamente. E então ela sempre é essas coisas? Só te digo que eu ando cada vez mais doido por a rapariga. Isto cá dentro está em iminente perigo de explosão. Que admira, se nunca até hoje viu uma beleza assim. Estás bem bom, ó rapaz. O mais que posso fazer é casar-vos. Conjugo-vos, disse o padre cantarolando. Em uma palavra, para vocês imaginarem o estado disto, basta que vos diga que me custou a conter a indignação quando ouvi há pouco a Ana do Vedor dizer-me que a Berta era um bom casamento para o filho. Ai, para o senhor regedor! É verdade. Então, Sua Excelência tenciona tomar estado. E vamos lá saber, informou-se o doutor. A rapariga é arisca ou acessível? Por ora parece-me desconfiada apenas, mas... Como disseste que se chama? Berta? Sim, o padre cantarolou. Berta, Berta, meus amores, Berta do meu coração, és a rainha das flores, trailarilarilarão. E cantando, trepava ao muro de um pomar para colher laranjas que de lá o estavam seduzindo. Deixa lá as laranjas, anda daí, dizia o mano doutor que seguia à frente do rancho. A casa do cidadão é inviolável, acrescentou Maurício. Sim, senhor, tornou o padre, já a cavalo no muro. Mas se me faz favor, nem isto é casa, nem um homem que mora na aldeia é cidadão. E saiu outra vez do muro com a sua colheita e pôs-se a caminho comendo as laranjas que roubara. Então dá cá uma, disse o doutor voltando-se para trás. Ahá, já cobiças? E o padre arremessou duas laranjas que o mano destramente aparou nas mãos. A companhia foi seguindo pelos acidentados caminhos da aldeia, cantando, saltando, pondo em confusão as lavadeiras moças que ensaboavam nas presas, abraçando à força na estrada a raparigas que, vergadas sob os molhos de erva ou de milho cortado, mal lhes podiam fugir, visitando todas as tavernas, fazendo correrias a galinhas, porcos ou vacas se lhes deparavam na pastagem, calcando campos e escalando muros com o desassombro de senhores. Maurício imitava-os meio constrangido, mas imitava-os. Se às vezes os seus melhores instintos ou a influência do trato com Jorge o faziam conter, a reflexão maliciosa de qualquer dos primos, que ironicamente lhe celebrava a candura, impeliu-o a vencer a primeira hesitação e, afinal, dava o passo que lhe repugnara. Maurício possuía um destes caráteres fáceis de dominar, móveis que cedem ao bem e ao mal e que tanto habilitam o homem a realizar heróicos feitos como a perder-se. Tudo está na influência que o rege. Se têm faculdades para apreciar o gozo que de uma ação grande e generosa resulta, se são capazes de a conceber e dão estímulos para a executar, também as seduções do vício os enlevam, também a vertigem do abismo os atrai e aproximam-se fascinados do precipício, sem que a razão acorde para os suspender no progresso fatal. Caráteres assim são instrumentos poderosos do bem ou do mal, conforme a mão que deles usa e a intenção que os dirige. São os que sentem a influência das boas ou más companhias. Dentro em pouco, chegavam os três rapazes à herdade. Então a rapariga? Perguntou o padre, examinando as janelas vazias. Nem sempre aparece à janela, informou Maurício. E de que meio te serves para chamá-la? Tosses, cantas, assobias? Perguntou o doutor. Qual é o teu sistema? Eu não tenho sistema. Então, para que nos trouxe aqui este inocente, não me dirão? Tu não tens entrada em casa. Meu pai não gosta que nós visitemos o Tomé. Ah, lá se o papá ralha. Este Maurício tem coisas. Isto é mesmo uma menina inocente. Aqui não há malícia alguma. Estas observações dos manos estavam causando a Maurício vergonha da sua própria candura. E então daqui? Interpelou o doutor. Então, titubeou Maurício. Segue-se dar meia volta à direita e retirar-nos com caras de asnos, não é assim? Façam vocês o que quiserem, exclamou o padre. Eu, por mim, já que aqui estou, não me retiro sem ver a pequena. Mas como? Interrogou Maurício. Eu te digo já, a coisa é simples. E dizendo, dirigiu-se a uma pequena porta que havia no muro da quinta e, sem a menor hesitação, impeliu-a com força e ela cedeu sem grande resistência. O padre entrou primeiro, seguiu o mano doutor e Maurício, ainda que mais a medo, imitou-os. Os do cruzeiro caminhavam com o sem cerimónia que caracterizava todos os seus atos naquela terra, assobiando, cortando flores e frutas e encurtando caminho por cima dos campos semeados. De repente o padre, que ia adiante, parou e, voltando-se, disse em tom mais baixo. E ainda dirão que não sou um caçador? E, afastando-se para o lado, deixou-os ver o objeto que ele designava, apontando para a extremidade da rua em que iam entrar. Era Berta. A filha de Tomé da Póvoa acabara de ajudar a pôr à cabeça de uma rapariga italiã o último feixe de canas de milho que os segadores haviam deixado no campo e ficara, seguindo com a vista, tão atenta que nem deu pelos recém-chegados. Vejam que figura de fada, murmurou Maurício para os primos. É a Rute da escritura. Sim, a figura temos visto. Agora quero ver-lhe a cara, disse o padre. E, acompanhado pelo mano bacharel, dirigiu-se para Berta. Maurício, surpreendido por este passo, que não esperara, seguiu-os para conter-lhes a brutal galanteria. Berta, ouvindo passos, voltou-se e, ao reconhecer os três rapazes, não reprimiu o movimento de assustada surpresa, o qual, porém, se desvaneceu, reparando que Maurício era um deles. Todos se descobriram cortejando Berta. O padre, fitando impertinentemente os olhos nela, principiou. Minha senhora, não repare nesta invasão de território, mas quem teve a culpa foi aqui o primo Maurício. Falou-nos com tal entusiasmo da gentil filha do nosso velho amigo Tomé que nós tomámos a resolução de vir admirá-la e cumprimentá-la. E aqui estamos. Berta corou intensamente perante a grosseira sem cerimónia do padre e dirigiu a Maurício um olhar em que se fazia uma interrogação e se formulava uma censura. Maurício respondeu a este olhar, dizendo em tom irritado. Desculpe, minha senhora, as maneiras pouco delicadas do meu primo. É um javali silvestre que não sabe amaciar as sedas. O mano bacharel soltou uma gargalhada, quase tão grosseira como a apresentação do padre, e apimentou-a com a expressão de igual delicadeza. Ora, toma! Apara lá esse peão à unha! Ha, ha, ha! O padre olhou espinhado para Maurício e retarguiu. Ora, não querem ver este senhor de salão que se ofende com as minhas sem cerimónias? Javali! Tem graça! Quem o ouvir há de supô-lo um cãozinho de regaço. Meu lindo priminho, esta menina não é nenhuma tola e sabe o que é o mundo. E escusas para lhe agradar de te apresentares como um galã choramingas. Ora é boa! Adeus, adeus, padre Lourenço. Isso previa eu. Previas o quê? Então eu ofendi alguém. De ofender a ser menos delicado vai a alguma distância, mas... Dize tu que o que eu não sou é impostor e hipócrita, apesar de me terem feito padre. Eu disse o que era verdade. Nós estamos aqui é por tua causa, não é assim, Chico? O mano Chico afirmou. Berta assistia a toda esta cena com visível desgosto, mas sem interrompê-la com uma palavra. Berta, afirmo-lhe, ia dizer Maurício para justificar-se da tácita arguição que lia no olhar dela. Com licença, cortou-lhe o padre a palavra. Se sou grosseiro e javali, hei de sê-lo até ao fim. A coisa passou-se desta maneira. O Chico que o diga. Aqui o primo Maurício parece que está perdido por a menina e de tal modo nos falou de si, tanto nos matou o bicho do ouvido para que lhe passássemos por a porta que nós viemos. E como não estava à janela, nem ele tinha ainda combinado sinal para a fazer aparecer, eu, para não perder o tempo e as passadas, abri brecha no reduto e entramos. Ora, aqui está. Se isto é ofensa... Berta respondeu já serenamente. Creio que não é, porque não pode de certo haver intenção de ofender-me em quem entra em minha casa na companhia do Sr. Maurício. Ele bem se lembra que eu fui em pequena a companheira de sua irmã Beatriz, que sou a afilhada de seu pai, e que naquela casa a que ele pertence, julgo que ainda há, como dantes, muito respeito por estes laços de família e de amizade. Ah, Berta, ah, e tão santo como em outros tempos, e há mais, há a firme resolução de os fazer respeitar aos outros, como lá se respeitam. Abranda-te, leão, não estou disposto a lutar contigo, apesar desses olhares ferozes. Esta menina far-me-á mais justiça, reconhecendo que eu não a ofendi. Não falemos mais nisso, acudiu Berta friamente. Mas é um caso de consciência, insistiu o abade. Então, ninguém está habilitado para decidir como um sacerdote, tornou-lhe Berta com desdém. Gargalhada do mano bacharel. Xuxa, ora mete-te com ela, anda! Em coisas do coração, redarguiu o padre galanteadoramente. São melhores juízes do que os sacerdotes, as madames. Berta contraiu a fronte com desgosto e respondeu-lhe com a maior severidade. Quando elas têm um pai, podem eles também ser juízes, e o meu aí vem. Efetivamente, chegava Tomé da Póvoa. O honrado fazendeiro, que tinha a sua opinião formada a respeito dos fidalgos do cruzeiro, franziu o sobreolho assim que os avistou com a filha. Nem a presença de Maurício bastou para tranquilizá-lo. Tomé conhecia de pequenos os rapazes da casa mourisca e sabia até que ponto se podia contar com quem Maurício havia de bom e recear do que nele havia de mau. Depois, a fisionomia de Berta denunciava que a conversação dos fidalgos não tinha sido demasiado apropositada. Nem convinha a boa fama de uma casa em que houvesse raparigas à assiduidade de qualquer dos três manos do cruzeiro. Tudo isto atuava no espírito de Tomé durante os instantes que precederam a sua introdução na cena. Olá, Vossa Excelências por aqui! Grande honra, grande honra! É verdade, Tomé, começou o padre a dizer. Entramos como rapazes de escola sem pedir licença ao dono da casa, mas confiamos que não se nos leva mal. Ora essa, levar a mal porquê? Vossas Excelências as quiseram talvez ver por seus próprios olhos como esta abençoada terra, que dantes se definhava nas mãos de um fidalgo, medra agora nas mãos de um lavrador. Justamente. E depois tivemos a felicidade de encontrar a menina Berta, que é a maravilha destes sítios. Ah! Disse Tomé com um meio sorriso e voltando-se para a filha, que instintivamente se aproximou dele. É verdade, agora me lembra. Olha que a tua mãe recebeu já aquelas meadas. Se queres ir vê-las... Vou já, respondeu Berta. E cortejando levemente os três rapazes, afastou-se dali. Até outra vez, Berta, disse Maurício com voz afetuosa. Senhor Maurício, correspondeu-lhe Berta, e desapareceu por uma rua da quinta. E pensava consigo mesma. Agora já não sinto medo dele, nem de mim. Na verdade, Tomé... A sua casa está um perfeito paraíso e nem os anjos lhe faltam, disse o mano bacharel depois que Berta se retirou. O que eu posso afirmar, insinuou o abade, é que não faltarão também em volta destes muros enxames de namorados, que te parece, Maurício? Berta é digna de todos os respeitos, murmurou Maurício confuso. Bem, bem, quem diz menos disso? Mas... Tomé interrompeu o padre. Eu lhes digo, Meus senhores, Berta é filha de uma família em que todos trabalham e pouco tempo pode ter para aparecer a namorados. Quando algum homem de bem se me afeiçoar à filha, não serei eu que lhe recuse, se o coração dela estiver para esse lado, pois para freirar não quero. Enquanto aos enfeitados, que andam por aí a zunir aos ouvidos das raparigas e a fazê-las doidas, Berta sabe bem o que eles valem. Mas, se por acaso importunarem muito, eu sei como se dá cabo de um vespeiro. E falando do meio da póvoa, não ficara imóvel, mas pusera-se naturalmente em caminho da porta, e os três seguiram-no sem fazer observação alguma. Só quando o viram parar no portão, é que perceberam que o lavrador, como que tacitamente, os convidava para saírem. O padre não pôde deixar sem uma reflexão este procedimento. Agradecemos, Tomé, o incómodo que teve a ensinar-nos o caminho da porta para sairmos. Os lavradores da nossa terra têm estes excessos de hospitalidade, secundou o doutor. Tomé corou e respondeu com certa confusão. A minha cabeça! Desculpem, isto em mim foi distração. Quando a gente não está bem em si, faz, sem reparar, coisas que muitas vezes lhe podem estar na vontade, mas que por delicadeza não faria se pensasse melhor. Queiram desculpar. Estás desculpado, mas também não tínhamos mais que fazer aqui. O fim da nossa visita estava preenchido. Sim, também me quis parecer isso. Adeus, Tomé, bradou o doutor. Deixamo-lo entregue à sua vida patriarcal. E está um verdadeiro patriarca, este bonacheirão do Tomé, disse o padre, batendo familiarmente no ombro do lavrador. Bonacheirão, repetiu Tomé, encolhendo os ombros e com um meio sorriso. Isso é conforme. Às vezes... Aí está que, sendo eu amigo do mestre escola, como sou e há tantos anos, estive há meses para o esmagar. E sabem porquê? Porque passava eu por a escola e ouvi chorar uma criança e pareceu-me que era o meu pequeno. Não me sossegou o coração sem que me afirmasse se era ele ou não. Entrei e vi o desalmado do Zé Domingos que me desancava sem dó nem piedade. Escureceu-se-me a vista, entrei furioso por ali dentro e por um triz que não deixava o homem a perdear. Os rapazes estavam já fora da porta quando Tomé acabou de contar o caso e acrescentou. Não, que se tratava de meu filho. Isto de amor de pai e de mãe é como nos animais. Sabem aquela vaca malhada que eu tenho? Um borrego com que uma criança brinca. Pois haviam de vê-la uma vez em que lhe tiraram a cria. Estava furiosa e arremetia como um touro bravo. É preciso cuidado com isto dos pais e das mães, concluiu o fazendeiro em tom sentencioso e enfático. E dando as boas tardes aos três rapazes, fechou a porta murmurando. O padre ainda não aprendeu com a corrida que levou da abadia, e este Maurício acompanhar com eles. Valho, ó Deus! Então, que vos parece o senhor Tomé? Perguntou o bacharel cá de fora. Não está mal com a história da vaca, disse o abade rindo. Maurício conservou-se silencioso. Tu a modo que vais assim embaçado, ó Maurício, observou o bacharel. Estou arrependido de vos ter trazido comigo aqui, confessou Maurício. Ora, não sejas parvo. Querias talvez que fizéssemos mais gasto de excelências com a filha do Tomé da Póvoa. É uma rapariga de educação. E o pai, ia dizer Maurício. E o pai, atalhou o padre, anda mexeando muito alto. Mas bom será que tenha mais cuidadinho consigo. As últimas palavras dele cheiraram-me a uma ameaça, observou o doutor. Eu nem dei por isso, respondeu o mano. E os três retiraram-se de mau humor. Fim do capítulo 13.